on the cabeza. What happens on the arm? Que passa no braço? Goes through your head. Que passa na cabeça? What happens on the leg? Que passa na perna? Goes through your head. Que passa na cabeça? What happens on your skin? Que passa na pele? Goes through your head. Que passa na cabeça? Body, body, body, body, body, body, body, corpo, corpo, corpo, corpo, corpo.